existe no mundo é melhor que o nosso amor. Passam minutos, segundos e a gente se dá mais valor. As maravilhas do mundo jamais se comparam a ti. Nem as muralhas da China separam meus olhos desse teu sorrir. Nosso amor já merece uma estátua pela liberdade de amar. Por toda a vontade que há, a luz não irá se apagar. E o brilho da nossa alegria, como os faróis da Alexandria, não vai deixar naufragar essa nossa harmonia. Não vai deixar naufragar essa nossa harmonia. Nada, nada que existe no mundo é melhor que o nosso amor. Passam minutos, segundos e a gente se dá mais valor. As maravilhas do mundo jamais se comparam a ti. Nem as muralhas da China separam meus olhos desse teu sorriso. Nosso amor já merece uma estátua e bem semelhante a de Zeus, para decorar o jardim de uma Babilônia qualquer. E até o Colosso de Rodes disse as pirâmides do Egito. E esse nosso romance é muito mais bonito. Que esse nosso romance é muito mais bonito. É muito mais bonito. E o templo de Diana, feito em ouro e granito, sabe que a nossa cama é o lugar mais bendito. Se transformando em mito.